cigana, cigana faceira, enfeitiçou meu coração. Eu fiquei apaixonado depois que leste a minha mão. Eu sinto que estou atraído e você sabe que é pra valer. O meu coração te chamando, meus olhos chorando, querendo te ver. O meu coração te chamando, meus olhos chorando, querendo você. Ciganinha parceira, você fez besteira com meu coração. Depois foi embora e me deixou na mão. Confesso que assim não se faz com ninguém. Ciganinha parceira, volta pros meus braços, nem pra me amar. Confesse que nunca vai mais me deixar, e eu não te troco por um outro alguém. Cigana, cigana parceira, enfeitiçou meu coração. Eu fiquei apaixonado depois que leste a minha mão. Sinto que estou atraído e você sabe que é pra valer. O meu coração te chamando, meus olhos chorando, querendo te ver. O meu coração te chamando, meus olhos chorando, querendo você. Ciganinha parceira, você fez besteira com meu coração. Depois foi embora e me deixou na mão. Confesso que assim não se faz com ninguém. Ciganinha parceira, volta pros meus braços, vem pra me amar. Confesso que nunca vai mais me deixar, e eu não te troco por um outro alguém. Ciganinha parceira, você fez besteira com meu coração. Depois foi embora e me deixou na mão. Confesso que assim não se faz com ninguém. Ciganinha parceira, você fez besteira com meu coração. Depois foi embora e me deixou na mão. Confesso que assim não se faz com ninguém. Confesso que assim não se faz com ninguém. Confesso que assim não se faz com ninguém.